DJ Elias, concordiense, o DJ da humildade, tocando pra galera, porra! Simplesmente romântico. Pra que esconder? É sofrência! Eu te quero e você ainda me quer. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. O que deixar pra trás? Todo esse amor que ainda existe. Alimentar orgulho e depois sofrer. Quando deita no meu colo, pede cafuné. Um pouco antes.

Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Porque você fala, assim, galera, sai da frente que ele chegou pra fazer a galera dançar. Banda DJ Elias com Cordiense. Banda Kene. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Me apaixonar. Perdi minha cabeça, um chaminho só pra te atiçar. Devia mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto seu amor. Quando eu vi, foi love. Me entreguei no love. Quero ser seu love. Agora eu não te amo mais. Será que tá difícil de entender que eu já te superei? O seu status eu quase já nem olho mais. Pra mim agora tanto faz. Eu já te superei. Avisa pro seu orgulho que a minha saudade criou vergonha na cara. E se você sentir saudade de mim, volta no passado, foi lá que eu te quis. Avisa pro seu orgulho que a minha saudade criou vergonha na cara. E se você sentir saudade de mim, volta no passado, foi lá que eu te quis. Quem ama insiste, mas quem ama também desiste. Quem ama insiste, mas quem ama também desiste. Ah. Revelação do momento, do momento, do momento. Avisa pro seu orgulho que a minha saudade criou vergonha na cara. E se você sentir saudade de mim, volta no passado, foi lá que eu te quis. Avisa

sofremos, não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu sei. DJ Elias Concordiense, o DJ da unidade, tocando pra galera, porra! Fabiano Tailandense Produções. Aô, sofrência! Pra ver se eu dou um jeito nisso. Pra caveira, eu sei que o corte é vintão, mas cobra só dezão e deixa dez pro litro. Passa a máquina zero, companheiro. Passa a máquina zero, companheiro. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Passa a máquina zero, companheiro. Passa a máquina zero, companheiro. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Pra ver se o chifre sai. 007 ao vivo. Banda 007. Logo eu que batia no peito, que eu nunca levei e nem ia levar. Tô aqui sentindo na testa o que eu sempre falei, que eu não ia tomar. Lá vai mais um boi triste pro salão, pra ver se eu dou um jeito nisso. Barbeiro, eu sei que o corte é vintão, mas cobra só dezão e deixa dez pro litro. Passa a máquina zero, companheiro. Passa a máquina zero, companheiro. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Passa a máquina zero, companheiro. Passa a máquina zero, companheiro. Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo. Pra ver se o chifre sai. DJ Elias Concordias, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Banda Top 7, a mais romântica. Acha que não, mas você tá me perdendo. Olha a besteira que cê tá fazendo. Tá se afastando assim sem ter razão. Preste atenção. É que o amor não aceita desaforo. Depois que acaba não adianta choro. Nem muito menos me pedir perdão. Vai ser em vão. É saudade batendo, lágrima descendo, garrafa virada. É coração doendo, é copo enchendo, é show de ressaca. É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo. Você não tá pronta pra isso. Você não tá pronta pra isso. Acha que não, mas você tá me perdendo. Olha a besteira que cê tá fazendo. Tá se afastando assim sem ter razão. Preste atenção. É que o amor não aceita desaforo. Depois que acaba não adianta choro. Nem muito menos vem pedir perdão. Vai ser em vão. É saudade batendo, lágrima descendo, garrafa virada. É coração doendo, é o copo enchendo, é show de ressaca. É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo. Você não tá pronto pra isso. Você não tá pronto pra isso. É copo enchendo, é show de ressaca. É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo. Você não tá pronto pra isso. Você não tá pronto pra isso. Estamos apresentando DJ Elias Concordiense, gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Será que pode ele beijar na boca de outra pessoa na minha frente e eu ficar de boa? Será que pode a gente se beijar de novo e eu quase sentir o gosto na boca de outra? Será que chifre de

O DJ Elias Concordiense. O DJ da Humildade. Aô, sofrência! Eu quero mais amor de duas horas. Eu quero amor pra vida inteira. Você me levou embora. Hoje o caba é fechou. Eu pago o que você quiser. Eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Pra vida inteira, você me levou embora. Hoje o caba é fechou. Eu pago o que você quiser. Eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Frente que ele chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias Concordiense. Aê, sofrência! Que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai. Quatro paredes no quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Fala que não quero beijando sua boca. Fala que te odeio tirando sua roupa. Mas em quatro paredes no quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Fala que não quero beijando sua boca. Fala que te odeio tirando sua roupa. Mas em quatro paredes no quarto escuro. Você vai Elias Concordiense. Aô, sofrência! É sério, depois de tudo que eu sofri, cê pede pra voltar. Tá falando sério, depois da barra que eu passei, bebendo sem parar. É muita cara de pau voltar aqui depois do que me fez. E parece arrependeu. Cê tá sofrendo, o problema é seu. Fala que me ama, sonha que me viu com outra que não é você. Ela que me tirou daquela solidão, renovou meu coração. Eu te quero mais. Tu teve sua chance e não me deu valor. Quero mais. Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou. Não te quero mais. Tu teve sua chance e não me deu valor. Não te quero mais. Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou. É W7 ao vivo. Banda W7. Emoção do início ao fim. É muita cara de pau voltar aqui depois do que me fez. E parece arrependeu. Cê tá sofrendo, o problema é seu. Fala que me ama, sonha que me viu com outra que não é você. Ela que me tirou daquela solidão, renovou meu coração. Eu te quero mais. Tu teve sua chance e não me deu valor. Eu te quero mais. Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou. Eu te quero mais. Tu teve sua chance e não me deu valor. Eu te quero mais. Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou. É, galera, esse é o DJ Elias Concordiense, mixando e agitando a galera. Banda Kene. Eu e você, a coisa ficou séria de repente. Sonhei com a gente junto lá na frente, mas vejo que o tempo não te melhorou. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não me deu valor. Você não pensou na gente. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já viu, parei, melhor não te querer. Agora você promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já viu, parei, melhor não te querer. Agora você vem. Ai, ai, ai, ai. Como é que é? Banda Kene. Ficou séria de repente. Sonhei com a gente junto lá na frente, mas vejo que o tempo não te melhorou. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não me deu valor. Você não pensou na gente. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver.